sou eu? Que bênção que pouca gente sabe. Qual é o lugar? De fazer amigos. De fazer amigos. Olha pro lado aí, vê se tem um Friends perto de você. Não é bom ter amigos, não é verdade? Não é bom a gente poder estar perto dos amigos. Como é bom poder ter os amigos perto da gente. Como é bom ser amigo, né? E a igreja é esse lugar para se fazer amigos. Hoje eu vou falar sobre outra marca da igreja. E que essa seja a marca da nossa igreja também, aqui em Niterói. Mas antes de eu pregar, eu queria que acendesse a luz aí para mim. Nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Cinco amém, glória a Deus, um monte de gente. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite, né? Joga na tela aí, joga na tela, joga na 18 aqui, corta aqui, corta aqui. Corta pra cá, Apocalipse 2:8. Está escrito assim, a palavra de Deus a respeito da igreja de Esmirna. Estão falando sobre igreja, a igreja que a gente sempre sonhou. Então vamos falar de uma igreja, né? Eu quero, inclusive, eu vou pregar um pouco nos próximos cultos também sobre as outras igrejas, ok? Obrigado aí pelo iPhone rosa, tá? Não entendi por que rosa, mas tudo bem, né? Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Diz Deus para João: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de quem? Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha para quem está do seu lado e diga isso para ele. Não tenha medo do que você vai sofrer. Fala para 4, 5 pessoas isso. Ó. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo das aflições. Não tenha medo das lutas. Não tenha medo do que você está prestes a passar. Aí Deus diz para João escrever para aquela igreja de Esmirna, ó: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aí Deus diz para aquele povo, vamos ler junto comigo? Vai, 1, 2, 3 e... Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Versículo 11, que coisa linda, papai. Aquele que tem ouvidas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Junto comigo, vai. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Levante a mão para o céu e diga assim: eu sou vencedor. Diga assim: eu não vou sofrer morte. Eu não vou ficar para trás. Eu não vou afogar. Eu não vou desistir. Mas eu vou ser fiel até o fim. Quero continuar essa saga nossa aí, esse tema que eu tenho pregado sobre a igreja que a gente sempre sonhou. E hoje eu quero falar sobre essa igreja aqui que muito chamou minha atenção, a igreja de Esmirna. Tem duas marcas aqui que eu acho incrível. Acho incrível essas marcas, essa igreja. Eu acho bonito. Eu acho que faz parte da vida de toda pessoa que entrega a vida para Jesus. Essa é uma igreja guerreira e é uma igreja forte. Um amém, um amém. Eu vou repetir. Tem duas marcas. Ela é uma igreja guerreira e por isso é uma igreja forte. Eu acredito que Deus me chamou para isso. Deus nos chamou para ser guerreiros. Guerreiro que não desiste. Guerreiro que vai até o fim. Gente que, sabe, chega no... mas vai. Aleluia! Eu tenho plena certeza de que enquanto vivemos aqui na Terra, a gente vai enfrentar alguns momentos difíceis. Eu tenho convicção disso. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos, né, a gente estava lanchando, e a gente estava conversando sobre isso. Infelizmente, a gente faz parte de uma geração que não quer enfrentar dificuldade. A gente faz parte de uma geração que não quer mais. Eu falei isso domingo agora, que passou. A gente veio, gerações atrás de nós, foi gente que ralou para estar aqui, ralou pelo Evangelho, ralou para ter vida. Né? É pai que fez concurso, é mãe que ralou. Sabe, para você estar aqui, saudável, bonito, e nós somos uma igreja de pessoas bonitas, não sei porquê, Deus, né, nos agraciou com isso. Olha para o seu lado e diga assim: somos lindos. O que é isso? Você, Gavião, sai pra lá, amém? Aqui o povo é crente, o povo é lindo, maravilhoso. Fala mais alto, amém? Tá todo mundo ouvindo aí atrás? Dá um grau no meu microfone aí, hein? Mas eu creio nisso, que enquanto estivermos na terra, a gente vai passar por um momento difícil. Entende? Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições. E glória a Deus, porque ele não parou aí. Ele disse, mas fica tranquilo, fica feliz. Por quê? Porque eu já venci o mundo. Você pode dizer, Jesus já venceu o mundo. Eu tenho um Deus vencedor. Eu tenho um Deus vitorioso. Agora pensa, para pra pensar um pouco. Será que a gente tem a força necessária? Será que nós somos a igreja que tem a força necessária? Ou será que somos eu e você, igreja, que tem força o bastante para enfrentar e passar por esses momentos permanecendo firme e de pé? Essa aqui é a pergunta que a gente não pode nunca deixar de fazer. Poxa, será que eu... Como é que eu estou? Eu gosto quando Paulo diz assim, na passagem da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Muita coisa na nossa vida já era para ter parado. Se a gente tivesse esse cuidado de sempre se examinar. Será que a minha fé está forte? Será que eu estou bem? Será que eu estou bem para enfrentar essa batalha? Será que eu estou bem para entrar nesse negócio? Será que eu estou bem para... Sabe? Será? A gente tem que ter essa autoanálise. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, a gente encontra um grupo de crente raçudo, na língua do futebol. A gente encontra um grupo de crente que não desiste facilmente. Uma igreja que está disposta a tudo. Haja o que houver, venha o que vier, nós vamos até o final com Deus. Deus fez a promessa, ele vai cumprir. E a gente observa aqui algumas marcas nessa igreja. Se a gente para ler, eu tenho uma Bíblia versão mensagem, eu tenho outras Bíblias em casa, você vai lendo, cada Bíblia, cada versão, você vai pegando alguma coisa interessante, né? Você vai esmiuçando, vai observando, você vai percebendo alguns princípios, e o reino de Deus é movido por princípio. Deixa eu dizer para você, não existe sorte nas coisas de Deus. Amém. Dois amém, um amém aqui mais grosso, gostei desse amém. Senti um amém firme, com confiança, vou repetir, ok? No reino de Deus, nas coisas de Deus, não existe sorte. Amém. Sorte foi alguma coisa que algum fracassado inventou. Sorte na língua do sucesso, sabe o que se chama? Persistência. Amém. Dois aleluia, muita gente tentando entender por que existe isso. Entendi. Você vai entender já já. Quando Deus alerta essa igreja. Quando Deus elogia e motiva essa igreja a continuar. Primeiro princípio que a gente percebe nessa igreja, primeiro princípio de sucesso e de vitória em momentos difíceis, para essa igreja, e esse é um dos princípios que a gente quer adotar para a nossa igreja, é que a nossa visão sobre Jesus vai nos dar a força que a gente precisa para enfrentar e passar pelos momentos difíceis. A visão que você tem de Deus vai te dar a força que você precisa para passar e enfrentar os momentos difíceis da vida. Se você enxerga um Deus fraco, se você vive com um Deus fraco, se você é isso que você crê, é aí que você vai parar. Agora, se você crê num Deus que é mais que vencedor, todo poderoso, digno de honra, glória e majestade, criador de tudo, querido, ninguém vai te parar, não tem capeta, não tem dificuldade, não tem doença, não tem adversidade, não tem fofoca, não tem disse-me-disse, nada! Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pode vir com tudo. Vem quente que a gente vai fervendo. Pastor, olha o versículo 8. Deus está dizendo assim para João: escreve para essa carta. Diz para eles que quem está falando é o primeiro e o último. O que morreu, mas está vivo. Olha aí que coisa linda. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Eu sou um Deus consistente. Eu sou um Deus que não muda. O Deus que você serve, querido, deixa eu te dar uma notícia boa. O Deus que você é filho, não é só que você serve, mas que o Deus que é teu Pai Celestial, o Deus que é o teu Pai. É difícil falar isso porque a gente vive num mundo onde pai, essa palavra pai já não significa mais nada. É, né? Hoje, mais uma vez, meu filho me acordou quebrando tudo. Cada dia que passa, eu falo, eu tenho que ser o pai desse cara. Né? Que as coisinhas dele, ai, garradinho. Ele vai para Belo Horizonte amanhã. Eu falei, quem que vai dormir comigo? Quem que vai dormir agarradinho comigo? Aí ele, mamã. Então, sabe, é bom quando você olha pro seu filho e você vê, Quando eu olho a maneira como meu filho me vê, por mais que ele, claro, ele tem 3 anos de idade, por mais que ele ache que eu seja um super-herói para ele, isso me dá uma esperança de que existe uma geração nova nascendo na Terra. Quem faz parte dessa geração aqui de jovens que vão mudar a história, gente que tinha tudo para ser ferido por causa do que os pais fizeram, gente que tinha tudo para desistir porque pelo que viveu dentro da própria casa, mas diz que diferente, diz assim: Deus, eu não vivi, mas eu vou mudar a história da minha família, eu vou mudar o futuro da minha família, eu vou ser um exemplo por onde eu passar. É assim que a gente vai viver, amém? Você pode levantar a mão e dizer: este aqui é assim que eu quero. Jesus está dizendo, Deus está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que morreu, mas o que viveu. Nesse versículo a gente vai encontrar 3 qualidades de Jesus, 3 qualidades do nosso Deus. Primeiro, ele diz assim: eu sou o primeiro e o último. Isso nos ensina sobre consistência, firmeza, o Deus que não muda, o Deus que não balança, o Deus que não titubeia. Ele é o mesmo, meu irmão, Deus é o mesmo. Pastor, mas eu dei uma falha aqui, você não está entendendo, ele continua sendo o mesmo Deus que te amou, te chamou e nunca desistiu de você. Eu dei uma rateadazinha aqui, Deus sabia, inclusive dessa rateada que você ia dar. E sabe o que Deus está esperando? Hoje à noite, aqui, daqui a pouquinho, quando eu fizer um apelo, você vai ser o primeiro a levantar a mão e dizer: Deus, eu quero voltar, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar a te amar como eu amava antes. Esse é o Deus que a gente serve, está sempre de braços abertos, com aquela música que a Mariana gravou do Tales: Deus nos ama, e ele está sempre: Deus me ama, que o seu amor é tão grande, incondicional. Como é que é? Deus me ama. Deus está sempre assim, ó. E ele está sempre de braços abertos pra... Tira sua mente religiosa das coisas, até das coisas que eram para ser religiosas, começa a enxergar a mão de Deus. Você quer ver uma coisa? Você deveria, toda vez que você estivesse sentindo mal, você deveria, por exemplo, olhar para o Cristo Redentor e falar assim: Deus, você me dá essa merda. Dois amém, muito dizendo: misericórdia, pastor, você é religioso. Pastor, mas não, senhor, subolatando imagem. Estou dizendo assim, não. Estou dizendo, pelo menos ali, pô, alguém botou aquele treco ali, precisa lembrar: existe um Deus que não é ele, mas existe um Deus que está sempre de braços abertos para você, dizendo: eu posso, só você vir, eu posso mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar tudo. Deus não muda, Deus é o mesmo. Ele é fiel, ele faz a promessa, ele cumpre. A vida vai decepcionar você, ó. A vida vai te decepcionar, namoros vão te decepcionar. Inclusive, eu estou dando para pregar no culto dos jovens, porque eu nunca vi. O troço chato é namoro. O que é mais chato que namoro? Fala para mim. Só quando você for casado você vai ver o tanto que namoro é um saco. Quando você casar, você vai dizer: ai, meu Deus do céu, se eu soubesse, eu tinha casado com 13 anos de idade. Esse namoro é um negócio muito chato. Que é isso, rapaz? Ai, mas não aconteceu isso. Ai, mas não, ai, meu Deus. Ai, casa logo, cara. Olha, pastor, a Mariana já é radical. Como é que é? Pega o microfone na panela ali. Ó, Mariana é meu ponto equilíbrio, irmão. Casa logo, ok? Liga, casa liga. Logo, termina logo. É? Por exemplo, a Mariana me viu e falou assim: o quê? Vou casar logo. O quê? A vida frustra a gente. A gente está vivendo um mundo, gente, é cada vez, é tanta frustração que a gente tem. É tanta frustração. Eu vou falar uma coisa aqui, vou abrir meu coração, que tem bastante visita. Às vezes as pessoas falam assim, ó: sacou a cegueira da Lagoinha? Porque a Lagoinha... Não, não, irmão. Não. Aqui é um lugar de novos começos. E esse ministério, graças a Deus, Belo Horizonte, para o Brasil, tornou um ministério de credibilidade, de honra. É lógico que vão ter erros aqui, porque aqui ninguém é perfeito. Mas o que tem de gente que chega, eu fico triste demais de ver o tanto de gente frustrada. Tanto de decepcionado, como se a gente fosse a última esperança. Eu fico desesperado porque eu só tenho 31 anos. Então eu quero que os irmãos ouçam: irmão, vão junto comigo nessa luta de restaurar a igreja no Brasil, amém? Tamo junto, tamo junto. Sabe? Vem pra mim, mas vem pra você, pastor, vamos junto, eu sei que nós vamos te ajudar também, amém? Amém! Mas a Até a igreja frustra, pode te frustrar. Religião vai frustrar com certeza. Porque religião não salva ninguém, não muda ninguém, não transforma ninguém. Religião só traz para a pessoa um conjunto de regras que traz peso, luta, dor, dificuldade. Mas Deus nunca nos frustra. Eu nunca vi uma pessoa que foi frustrada por Deus. Eu nunca vi alguém que foi decepcionado por Deus. Você pode ter se decepcionado com a instituição evangélica, mas é impossível se decepcionar com Deus. Porque Deus é maravilhoso. Né? Até nos momentos mais difíceis, o salmista disse assim, ó, até quando eu me escondi no mais profundo abismo, até ali a tua mão me pegou para falar comigo. Até quando eu quis fugir dele, quando eu quis sumir, quando eu... Deus, eu não quero te ver. Olha o que ele fez com Elias, foi lá na caverna buscar o cara. Frustrado, decepcionado, querendo se esconder com Elias. O quê? É ruim, Elias, tu és mesmo. Eu tenho uma obra linda para fazer na tua vida. Sai dessa caverna e vai enfrentar essa mulher que eu tô contigo. Eu, né? Né? Porque tem homem que tem medo de mulher, né? Chegar o ponto de Deus falar assim, sai daí, rapaz, tá com medo de mulher, rapaz? É, irmão. Tem que repensar algumas coisas. Quando chega nesse ponto aí, né, tem que repensar algumas coisas. Mas a primeira marca do nosso Deus é essa. Nosso Deus é um Deus constante. Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu morri, mas eu vivi. Eu não mudo. Aí a segunda marca é exatamente essa. Eu estive morto. Sabe o que Deus queria ensinar para aquela igreja? Ei, eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é passar dor. Eu sei o que é sentir a dor que você sente. Deus sabe o que você está passando. Você hoje está aqui. Essa é a resposta de Deus para você. É lógico que Deus sabe o que você está vivendo. É lógico que Deus sabe o que você está passando. É lógico que Deus já sentiu, inclusive, a dor que você sentiu, a dor da traição, a dor da falsidade, a dor, sabe, aquela que machuca, aquela que magoa, aquela... Deus sabe o que é isso. Ele diz assim, olha, eu estive morto, eu já sofri, eu sofri na cruz por você, o pecado do homem estava sobre mim. Deus sabe, Deus se identifica com a nossa dor. E a terceira característica do nosso Deus, ele diz assim, eu estive morto, mas eu o quê? Revivi, ressuscitei. Ele sabe o que é a nossa dor, mas ele também sabe o que é vencer a morte. Ele também sabe como te tirar dessa dor. Será que você pode olhar para três pessoas e dizer assim, Deus sabe como te tirar dessa dor? Diga para três pessoas assim, Deus sabe como te tirar desse buraco. Deus sabe como te tirar desse abismo. Deus te trouxe aqui, inclusive, para te tirar de lá. Você vai sair daqui totalmente transformado. Se você quer, levante essa mão e diga, eu quero Deus. Deus sabe nos tirar de lá. Deus, isso é que é mais lindo. Ele diz, ó, eu sofri, mas eu também sei tirar de lá. Deixa comigo, conta comigo. Ah, tem uma música antiga que eu também gosto, é Chame por ele, lá em Tolim, pode restaurar o teu viver. Eu cantei ela aqui, né? Chame por ele, ele te conduz, chame pelo. É ruim você lembrar dessa, irmão. É ruim. Isso é o quê? Quem cantava essa música? Chega que a Balaz com 15 anos. A Chile hoje tem quantos anos? 113. Onde você lembrava? Quem cantava? É Cassiane, essa é Cassiane? Ah, não, Josiane é agora aí. Tá certo, né? Você é uma jovem senhora de Jesus. Né? Chile, eu não lembro da Chile. Chile cantou junto no coral com o Davi, só pra você ver. Vou trazer ela pra... Sabe quem eu tô todo pra trazer aqui, vocês vão acreditar? Vitorino Silva. Aí Jesus leva a gente de vez. Era o sem ovelha. Olha assim. Beleza no abismo. Que é isso? Era o sem ovelha. Já pensou? Vamos chorar tudo aqui. Só o cara cantando já vai fazer um apelo que Deus vai voltar. Por outras maneiras me faltava. Olha o tanto isso quando é velho de igreja. Olha o cheiro de Natalina. Gente, eu vou cobrar tanto que vocês souberem, vocês já eram pra estar lá na frente do mundo espiritual. Eu vou cobrar da gente. Digo comigo assim: a minha visão, do Deus que eu sirvo, vai me motivar a continuar durante os momentos difíceis. Então põe a mão nos seus olhos e diga assim: Pai, restaura a minha visão. Eu quero te ver como tu és. Um Deus forte, maravilhoso, que ressuscita, que transforma, que faz o impossível acontecer na minha vida, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém bem forte. Segunda marca dessa igreja, segundo princípio, o primeiro é a nossa visão de Deus para a gente permanecer e continuar apesar das dificuldades que a gente vive, porque Deus está com a gente, um Deus constante, firme, maravilhoso, que não muda. Como é bom você poder, deixa só antes de eu terminar aqui, coisa gostosa é viver com uma pessoa que não muda. Como assim, pastor? Todo mundo tem que ser maleável. Eu sei, todo mundo tem que ser maleável, todo mundo tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que pode melhorar, amém? Amém. Mas eu digo no que diz respeito ao caráter, sabe, à integridade. Você, quando você vive com alguém assim, a pessoa tem o quê? Confiança, segurança. Aqui, ó, não fica me ligando, tá fazendo o quê? Quem tá falando com você no WhatsApp? Deixa eu dar uma olhadinha aí. O que é isso? Qual que é essa senha? Fala, Deus! Cara, deixa eu pegar uma chave. Fala, Deus, fala, Deus. Não é bom você poder viver com uma pessoa? Você confia em você. Confia porque sabe que você não muda. O caráter é, sabe, íntegro, firme, constante. Agora, até nisso a gente vai ter dificuldade de olhar para Deus assim, porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas não são assim. Então olha como é que a gente tem que, Deus, em nome de Jesus, me ajuda sempre a te enxergar como o Senhor é. Porque se eu for enxergar como, se eu for olhar para a minha família e tentar olhar para o Senhor, eu estou lascado. Se eu for olhar para o meu patrão e tentar, Deus é assim, eu estou lascado. Está entendendo? Então a gente tem que pedir sempre. Se eu for olhar para as pessoas na rua e tentar enxergar, eu estou lascado. É por isso que a Bíblia diz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque o mundo acredita que nós que somos filhos de Deus somos parecidos com Ele. Ai, é forte. Continua falando. Vem, rolo. Sabe? Se nós decidirmos ser como Deus que a gente serve, como o Pai que transformou a nossa vida, ou aquele que a gente ama, que a gente diz, que a gente carrega a Bíblia para secar o sovaco, aquele Deus, sabe? Se nós decidirmos verdadeiramente viver como a gente diz que a gente é, o mundo vai ser transformado. Você crê nisso? Você crê nisso? Então olha para a realidade do seu lado e diga assim: tem gente esperando ver Deus em você, viu? Muita gente está esperando ver Deus em você. Muita gente está olhando e está dizendo: quero ver o Deus da Lagoinha de Niterói. Vai lá, vai lá, faz. É por isso que a gente tem pregado sempre isso aqui: uma mudança de mentalidade que transforma a nossa vida no dia a dia, que transforma a nossa vida. Quando a gente sai ali para fora, a gente não quer ser crente dentro da igreja, irmão. A gente quer ser crente lá fora. A gente não está nem um pouco preocupado em que você acha que a gente é bonito aqui no púlpito. A gente não está nem um pouco preocupado. Você que nos visita está achando assim: gente, é diferente, é muito diferente. Você está por fora. É mais diferente do que você pensa. Você está visitando e dizendo assim: não, Deus, é por isso que você experimenta. Só quando você experimentar, você vai saber. É muito diferente, sabe o quê? A gente não está preocupado em vir para cá fazer fita para ninguém, nem ficar bonitinho para você, nem para o irmão que está do lado. A gente aqui sai catarro no nariz, a gente grita, a gente pula, tira o sapato, a gente corre, a gente louva, a gente quer ser transformado, a gente confessa pecado, a gente quer ver Cristo em nós. Figuração, irmão. Eu não vim de Belo Horizonte para fazer figuração em Niterói. Sai pra lá, rapaz. Tem mais o que fazer. Meu Deus. A gente reconhece. Por que tem uma placa na porta da igreja? Aqui não tem ninguém perfeito. Olha quando você entra na porta lá. Aqui ninguém é perfeito. Sabe por quê? A gente não tá querendo. A gente quer ser Deus. Quer ser de Deus. Entendeu? Não. Quer ser de Deus. Querendo Deus, tem misericórdia. A gente quer ser de Deus, irmão. A gente quer ver Deus se manifestar na nossa vida. É o único desejo nosso. Isso aqui não vai descer ninguém nessa igreja. Isso aqui é tudo estratégia para pegar você que está aqui hoje pela primeira vez. Pronto, falei. Isso aqui é a luz apagada, tudo aqui, isso aqui é estratégia para você que está nos visitando. Você não queria ir na igreja, é como você viu foto, você viu não sei o quê, uma amiga tua que tá lá na pista contigo. Alguém chegou no teu lado e falou, isso aqui é na igreja que eu tô indo. É mesmo? Isso aqui é tudo preto, tudo chão. Você vai ficar doidão, você vai sentir um negócio, uma vibe, uma vibração, uma energia. Uma diferença transcendental. É porque o céu está aberto nesse lugar. E quando a gente começa a adorar a Deus, o Espírito de Deus vem sobre nós e a unção de Deus se manifesta. Aí ninguém segura. Aí você vê a mulher descabelada. Mulher descabelada. Ela vem tudo vaidosa para a igreja, aqui tudo descabelada. Glória a Deus. Volta pra casa sem maquiagem. É verdade. Tudo, os homens não, porque os homens tudo solteiro. Eu vou tentar fazer a pose. Aleluia. Eu tenho o resto da vida. Eu tenho. Então, pra Deus quebrar esses homens tudo aí. As meninas se rasgando pra ele de Deus. Os caras. Eu tenho. Eu tenho. Eu fico só dali olhando. Ah, se eu tiver uma filha, eu vou ensinar. Eu falei, filha, não olha pra esses aí, não. Vê aquele que tá lá adorando. Que vai ter de ser vergonha de olho fechado na igreja a partir de hoje. Que vai ter de 7-1 pra eu levantar. Mas, pai, em nome de Jesus, não deixa o 7-1 fingir, não. Pega eles e eles com o teu Espírito Santo também aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Deixa eu voltar a pregar aqui, chega de modelo. Vocês ficam aí rindo à toa, não tá rindo. Segunda marca aqui, segundo princípio dessa igreja de Esmirna, que a gente aprende com essa igreja de Esmirna, que é o nosso compromisso. Primeiro, é a nossa visão de Deus, que nos dá força no meio da diversidade. Segundo, é o nosso compromisso que sela essa força. Compromisso, comprometimento, palavra que mais também estão precisando nos dias de hoje. É o nosso comprometimento. Comprometimento com quem, pastor? Não é com a igreja, querido? Tem uma coisa, a gente não tem que ter compromisso com a igreja, com o prédio, com a instituição, simplesmente não. O nosso primeiro compromisso tem que ser com Deus. A gente só vai conseguir ser fiel à instituição, à igreja, se a gente tiver um compromisso puro, verdadeiro e fiel a Deus. O problema é que a gente quer fazer o contrário. Primeiro a gente quer se compromissar com a igreja, com a instituição, para depois ver se consegue ter compromisso com Deus. Aí você não tem compromisso com Deus, então você se firma no compromisso com a instituição. A primeira lutinha que você tem, primeiro resfriado que você tem, pastor, não aguento não. Esse negócio, rapaz, muita batalha, muita farpa, o que é isso? O cara está resfriado, me pergunta, pelo amor de Deus, o que é isso? Minha querida, isso é uma TPM. Não tem nenhum, é TPM, igreja. Tu vai desfiar porque não é TPM, pastor. Não pode ser TPM. Eu tô vendo demônio pra tu protelar, pastor. Eu olho pra cara das pessoas, eu vejo dente grande saindo. Isso é TPM, irmão. Isso é tensão pré-menstrual. Não, calma, relaxa, respira fundo. Vou passar essa semana, vou conseguir. Sem dar raiuga em ninguém, tchap-tchuru, cotovelada. Eu vou até o final. Agora, quando a gente tem compromisso com Deus, independente do compromisso com a filha, com a instituição, a gente está sempre firme. Amém. O compromisso é com Deus, meu. Minha aliança é com Deus. Olha o que Deus diz aqui. Escreve na carta. Olha a marca dessa igreja. Olha que lindo, Val. Olha que coisa linda. Deus dizendo para aquela igreja de Mina, Rita, conheço as suas tribulações, igreja. Eu conheço até a tua pobreza. Ou seja, eu sei que até dificuldade você tem. Aí Deus diz assim, mas ainda que você pense que você é pobre, eu profetizo, você é rico. Deus ainda dá uma palavra de esperança para aquela igreja. Ainda que você tenha dificuldade, eu digo sobre você, você é rico, tem bênção de Deus na tua vida. Você pode não estar vendo agora, mas tem bênção de Deus disponível para você. Levante a sua mão e diga, eu recebo. Deus está dizendo para essa igreja, ó, eu conheço as suas tribulações, as lutas, as dificuldades que você passa. Eu sei que, eu vejo que você é pobre, mas tu és rico. Eu vejo também a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são. Ou seja, eu conheço também os fariseus, os hipócritas que tem aí dentro. Eu vejo que você está tentando ser fiel, andando em sinceridade e verdade, mas está cheio de safado espalhado. Eu vejo. Deus está dizendo aqui, ó. Eles, pode ficar tranquilo que para mim, eles são casa do diabo. É o que Deus falou. Sinagoga de Satanás. É muito forte, né? Misericórdia. Imagina você ouvir da boca de Deus isso. Casa do diabo. Sinagoga de Satanás. E aí ainda diz assim, ó. Aí Deus, para animar, colocar fé e esperança naquele povo, ele diz assim: não temas o que hás de padecer, o que hás de sofrer. Está escrito ali, né? Cadê? Não temas o medo que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês em prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguições durante dias. É que diz 10, mas perseguição a gente sofre todo dia. Somos oferecidos como ovelhas para o matadouro, diz o apóstolo Paulo. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Diariamente somos oferecidos como ovelhas para o matadouro. É ou não é? Lá no teu trabalho, aí ó, e diz que é crente, hein? Ai, não passa por isso? Seus amigos, aí vai crente, ó o crente, ó o crente, vira, vira, vira, vira, vira, vira, crente. Tá vendo? Né? A gente tem que dar testemunho também, né, irmão? Para não passar por isso, né? Quem fala Deus aqui? Eu vou repetir. A gente tem que dar um bom testemunho também para não ter que passar por isso, né, irmão? Eu nunca vi ninguém falar, vira, vira, vira. Hoje me colocaram num grupo de amigos aí. Não tem ninguém aqui, eu posso falar. Vai falar. Olha aí, já sou o cara até um guarda-rio ali, já nem pensei. Me colocaram num grupo de amigos aí. Ô churrasquinho, aí vou fazer o churrasquinho dos amigos do passado. Tudo crente, tá? Tudo crente. Tem um ou dois de viado só. Um churrasquinho, tal. Eu só tô lendo. Ah, leva a picanha. Aí o outro, quem vai levar a vodka? Eu saí do grupo na hora. Aí depois eu pedi pra me botar de volta. Bota de volta, bota de volta, bota de volta. Na verdade, eu saí por causa dos 21 dias. Eu falei, Deus, eu não vou me aguentar. Eu não vou, eu nem conheço. Mas depois me botaram de volta. Eu falei, Jesus do céu, me segura aqui. Isso é prova, o diabo tá me provando, ó. Eu sei que, ó, não vai lançar vocês na prova. 21 dias, sem mentir. Quem tá no propósito aí? Levante a mão. Olha como é que você diminuiu. Meu Deus do céu! Eu vou embora. Meu Pai da glória! Nós estamos no propósito de 21 dias aqui na Lagoinha de Niterói, sem mentir, sem fazer fofoca, sem falar mal de nada nem ninguém. Ah. Pastor, o que vai acontecer depois de 21 dias? Vai todo mundo de gente ser arrebatado. Por que 21 dias? Porque tem um estudo que prova que depois de 21 dias, tudo que você faz vira um hábito. Então, se a gente ficar 21 dias sem mentir, vai tornar um hábito falar a verdade. Entende? Então, com tudo que eu diga para ele assim, entra no voto. Fala para ele assim, experimenta. Ou diga para ele assim, ou tá com medo. Mas, pô, sinceramente, possível não. Tem que conseguir, em nome de Jesus, tem que conseguir. Tem que controlar essa língua. O homem que controla a sua língua é perfeito varão, diz na Bíblia. Capaz de dominar todo o seu corpo. Conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza, sei da blasfêmia que vive, que acontece de pessoas que vivem no meio de vocês, que se dizem, mas não são. Mas eu tenho uma palavra para vocês, igreja. Não tenham medo. O diabo pode até lançar alguns de vocês em prisões para serem provados. E vocês podem até passar por tribulações e perseguições. Mas Deus te diz nessa noite, seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. O segundo princípio é que o nosso compromisso é que nos dá força. De continuar, de permanecer. João menciona a tribulação, a pobreza, o sofrimento, a prisão. Agora preste atenção. Deus alerta esse povo, motiva eles a continuarem. Apesar de todo esse emaranhado de confusão, aquele povo estava firme. Aquela igreja estava firme, a igreja de Esmirna continuou fiel. É igual, por exemplo, aqui na igreja a gente tem a Isabela. Cadê a Isabela? Tem personal trainer. Cadê a Isabela? A Isabela tá ali, tem o Hudson também, não sei se ele tá aí. A gente tem alguns irmãos. Tem alguém, mais alguém que é personal trainer aqui? Levante a mão, por favor. Tem mais alguém? Tem a Isabela. Isabela tá ali, é personal trainer, tem a equipe dela que... Isso é normal, hein? Isso não é acepção de pessoas, não. Isso é normal. Ela não pode gastar o pouco de energia que tem. Então ela tem um grupo de pessoas. E ela está ali treinando todos eles. É lógico que ela vai fazer o quê? Ela vai se concentrar em quem está dando mais sangue. Em quem está sendo mais compromissado. Quem está indo... Sabe? Ela vai falar, eu nem vou, por exemplo. Senão ela vai olhar para mim e falar, pastor, misericórdia. Eu não estou culto mais não. Sabe? Mas é lógico, é ou não é? Você vê a pessoa, você vê que a pessoa não quer nada, só fica fazendo migué. Cheio de migué lá pra aí, gatinha, maravilha. A gente vai até fazer um grupo, eu falei com ela pra gente fazer um grupo, tá? Você que quer, né? Dá um update, né? Você que quer dar uma afinada, melhorada, dar uma renovada. É? A gente vai fazer um grupo aí, a Isabela vai criar um circuito pra gente fazer de graça na praia de Caraí. Já tem? Já tem? Pode chamar o povo pra ir nessa? Pode? Que dia que é? É que eu achei que ia fazer outro. Então toda segunda, a Isabela tá lascada agora. Toda segunda, quarta e quinta, é isso? Quinta, quando tiver cu de mulher, vocês não fazem não, viu? Toda segunda e quarta e quinta, elas estão lá. Aonde que é? Em frente à Pereira da Silva. Tem irmão da igreja que você já vê, rapaz, o cara tá ficando bonito, tá afinando, tá ficando bonitinho. Eu passo por ele e falei, ei, varão, agora vai. Agora então ele vai honrar com força. Mas o personal, com certeza, ele olha e diz assim, não, vou investir naquele ali. Tá dando sangue, tá indo até o final. Tá... É assim Deus é com a gente. Pastor, mas Deus não pega o fraco? Claro que Deus levanta o fraco. Mas Deus sempre vai investir em quem é persistente. Quem não desiste. Quem vai até o fim. Se você pegar a história dos profetas do Velho Testamento, a história dos homens que Deus levantou, a marca é exatamente persistência, permanecer, continuar firme, olhando para o foco, para a visão. Eu não vou desistir, não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, seja fiel até o fim. Para que nossa fé, para que a gente extraia um benefício da nossa fé, precisa vir a ver em nós muito mais do que um compromisso casual. Sabe um compromisso casual? Não, eu estou gostando da Lagoinha, vou ficar firme. Então, dia que você não quiser, se você não gostar da Lagoinha, você fica ruim, então? Crente, aqui no Rio, sabe o que tem aqui no Rio? Eu achava assim, gente, eu não acredito que isso é verdade. Mas aqui no Rio tem mesmo. É crente temporada. O cara é crente de maio a outubro, quando chega em novembro, o cara já começa a dar uma desviadinha. Porque está se preparando para o verão. Porque no verão, aí não, irmão, no verão, peraí, irmão, eu tenho que ficar tanquinho, eu tenho que andar na rua, tenho que ir para Itapá, aí foi aí, galera. Nós, Itapá, cheguei, hein? É. Eu, é. E aí, irmão, como é que tá? Tô Itapá, eu não tô em Itapá. Crente temporada, né? Rio de Janeiro, coisa do Rio de Janeiro. Vamos quebrar isso em nome de Jesus aqui no Niterói. Nós vamos quebrar essa maldição no nome de Jesus. Se preciso for, a gente invade a praia todinha com a camisa assim. Crente temporada, volta, experimenta. Vou invadir, tá pateando assim. Vai. Crente verão. Com saudade de te ver. Horrível. Diga comigo assim. Dedicação. E compromisso gera força. Dedicação, compromisso, força. É muito fácil você identificar por que uma pessoa Deus usa, por que tem força, por que não desiste, passa por luta, passa por prova, vem dificuldade, vem furacão. A pessoa, rapaz, que esse cara é maluco? Não, ele se dedica a buscar a Deus, se dedica a conhecer a Deus, ele por isso conhece a Deus. E o compromisso dele está enraizado. Irmão, a aliança que eu tenho não é feita de latão, não é feita de ouro, como o homem aqui, ouro maciço. A aliança que eu tenho com Deus é uma aliança de sangue. Deus fez uma transfusão. Eu sou filho de Deus. Você pode levantar sua mão e dizer isso, eu tenho uma aliança com Deus. Diga bem forte, eu tenho uma aliança com Deus. E a terceira marca dessa igreja Terceiro princípio dessa igreja de Esmirna é exatamente a dependência. Nossa dependência a Deus é que nos dá força. Primeiro, é a nossa forma de ver, a nossa visão de Deus. Segundo, é o nosso compromisso. E terceiro, é a nossa dependência. Depende de quem? Faz um fundo gospel para mim, irmão. Você depende de quem? A sua dependência está em quem? Está aqui uma igreja que dependia exclusivamente de Jesus. Você vê quando Deus diz assim para aquela igreja, ó, João, escreve para eles, eu fui o primeiro, eu sou o último, eu morri, mas eu estou vivo. Aquele que for fiel até o fim, eu darei a coroa da vida, permanecer firme, vocês serão atribulados, mas eu estou com vocês. Aí Deus diz assim, não temas, eu te darei a coroa da vida, e se você for fiel até o fim, você vai, não vai passar pela segunda morte. Deus está dizendo o tempo todo para aquele povo, depende de mim, tenha sua dependência em mim, dependa exclusivamente de mim. A força que você tem, que você precisa, eu posso te dar. A força que você tanto tem clamado por Deus, só eu posso te dar. A vontade de ir até o final, de não desistir. Eu podia ter passado um vídeo aqui, agora que me veio a lembrança desse vídeo, de um corredor de uma Olimpíada, um negro forte, não sei se você viu esse vídeo. Era um dos, não sei se não dá tempo de puxar aqui. O sonho daquele cara era ser campeão, era vencer, se preparou para isso, treinou durante sei lá quantos anos para chegar naquela Olimpíada e vencer. Um corredor, não lembro o nome dele. Algumas pessoas já viram esse vídeo no YouTube e vão lembrar quando eu falar a história aqui. O que acontece? Na hora de correr, na hora da largada, na mesma hora que ele vai correr, quando ele solta nos primeiros, talvez, 5 metros, ele teve um estiramento na perna. E quando ele teve um estiramento na perna, o pai dele estava lá na arquibancada, torcendo por ele. Alguém já viu esse vídeo? Então, quase todo mundo viu. Aí ele tem um estiramento na perna e ele começa a cambalear, cambalear, cambalear, e ele não cai, ele ajoelha, assim, ele fica meio ajoelhado e chorando muito, porque era o sonho dele, chegar até o final, cumprir a promessa que ele fez para ele mesmo. Cumprir um objetivo, era tudo que ele queria ganhar, ele queria ser um orgulho para a família, o pai dele era um cara, ele era um cara para o pai era um cara para ele, sabe aquela coisa de pai e filho, aquela, meu herói. Aí quando ninguém esperava mais, o pai invadiu a pista de corrida. Tá no YouTube isso. Aí, ó, o pai do número 8 é Marcos Caio. Ninguém esperava. O pai desceu da arquibancada e entrou dentro da pista de corrida. E de repente, o juiz tentou segurar o pai dele, falando inglês. Não sei falar inglês. Mas imagina que ele ia ter falado, né? O negão grandão fortão só. Eles são muito fortes, né? E o cara viu, rapaz, o cara viu que a coisa era muito mais séria do que se pensava. E o juiz, o chefe da corrida lá, o juiz da corrida saiu e deixou. Sabe o que o pai fez? Pegou ele pelo braço, olhou para ele. Mas se você ver o vídeo, é impossível não chorar. A coisa mais linda, o pai pegou ele pelo braço e foi com ele. E ele mancando, e o pai falou, sabe o que eu penso? Que o pai dele estava falando, você vai sim, você vai até o final sim. Mesmo quando você não tiver força, eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu seguro tua mão, eu seguro teu braço, porque você está comigo, eu estou com você, vambora! Você vai realizar o teu sonho de chegar até o final. E foi até o final da corrida com ele. E sabe o que aconteceu? Ninguém lembra quem ganhou aquela corrida, mas todo mundo ficou de pé para aplaudir a história, ó, do pai lá no final. Todo mundo. Não precisava aplaudir não, foi lá. Todo mundo ficou de pé para aplaudir aquela história linda ali. E Deus é assim também. Você depende de quem, irmão? Aqui uma igreja que depende de Deus. Se você permanecer fiel, eu te dou força. Se você não desistir, eu vou te dar a força que você precisa para até o fim. A coroa que você busca, eu tenho para te dar. O presente, a dádiva, a bondade, a misericórdia, tudo que Deus disponibilizou tudo para nós. E Deus está dizendo para essa igreja, dependesse. Uma igreja que dependia de Deus. Lagoinha, Niterói. É uma igreja que tem um compromisso com Deus. Simples e objetivo assim. Nós queremos ser uma igreja com compromisso com o reino de Deus. Nós queremos ser uma igreja que depende exclusivamente de Deus. Da onde vem a dependência? Da onde vem o sucesso? Da onde vem o segredo? O segredo vem de Deus. Eleva os meus olhos para o monte. É de lá que vem o meu socorro. O Deus que fez os céus e a terra. Será que você pode levantar sua mão e agradecer a Deus por isso? Oh Deus, coloque a sua dependência totalmente dele. Levante a sua mão e diga: Deus, eu dependo de ti. A minha vida é tua, a minha família é tua, a minha casa é tua. Não o que eu passei, não o que eu estou vivendo. Eu não olho as circunstâncias, mas eu olho o teu amor. Não me guio por vista, eu estou alegre, eu estou feliz, porque a alegria do Senhor é a minha força. É o que me faz levantar todos os dias crendo no melhor de Deus. É o que me faz andar todos os dias crendo que coisas maravilhosas estão para acontecer. É que a bondade e a misericórdia do Senhor estão comigo todos os dias. Eu tenho uma certeza que ninguém tira do meu coração, irmão. Foi Deus que nos trouxe aqui. E Ele não nos trouxe aqui para nos deixar. Quando eu digo aqui, não é aqui para Niterói, para a terra. Diga comigo assim: Deus me trouxe aqui. E Ele não me trouxe aqui para me deixar. Diga bem alto, diga assim: foi Deus que me trouxe aqui. E Ele não me trouxe aqui para me deixar. Ele não me ensinou. Diga assim: Deus não me ensinou a nadar para me deixar morrer afogado. Diga assim: Deus não construiu uma morada em mim para se afastar de mim. E tenha uma certeza disso. Feche os seus olhos, levante a sua mão e diga assim: Deus não me levantou para me deixar caído. O Deus que eu sirvo é o Deus que tem orgulho de me ver de pé, olhando para frente, olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da minha fé. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos. Eu quero te convidar, irmão, pelo menos por alguns, pelo menos por um minuto, a gente tem que adorar a Deus nessa hora. Levante a sua mão para o céu mais alto que você pode. Feche os seus olhos e adore a Deus aí no seu lugar. Agradeça a Ele por isso. Ele te colocou nesse mundo, Ele vai te garantir, Ele vai te sustentar, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. Quando você precisar de respostas, Ele vai ter resposta. Quando você precisar de direção, o Espírito Santo vai te guiar. Quando você precisar de força, Deus vai ser a sua força. Quando você precisar de luz, Ele vai brilhar na sua frente. Porque foi assim que Ele conduziu a igreja de Esmirna. Essa era a igreja que dependia dEle. Levante a sua mão mais alto que você pode. Deixa eu te convidar para você abrir a sua boca no seu lugar e começar a louvar a Deus. Será que você sabe louvar a Deus? Será que você consegue levantar um louvor de gratidão a Deus? Levantar um louvor de gratidão a Deus. Levantar um louvor de gratidão. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixa sozinho na minha luta, nas minhas tribulações. Eu sei que você está comigo, Deus. Eu sei que você está comigo, eu sei. Levante a sua mão para o céu, cante isso, cante. Feche os seus olhos e louve, louve, louve, louve, louve, louve, louve. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra levar em meu coração. Pega suas mãos aos céus, diga isso, cante.